estou aqui um pouco a mais. Foi a apresentação de um grande amigo meu, Dr. Batista Lopes, que é o dono da Âncora, que há anos publicou um livro também meu, felizmente há muitos anos esgotado, sobre política agrícola comum, e portanto venho aqui, mas acima de tudo também vinha cá por outra razão. Vinha cá porque o Rodrigo Gonçalves traz um tema à discussão que é um tema importantíssimo nas sociedades atuais, num mundo onde o ódio interno, onde de facto o confronto entre as pessoas, falar de felicidade é de facto, no mundo atual, é um momento que nós devemos exaltar e devemos agradecer ao Rodrigo Gonçalves ter-nos trazido um tema desta natureza e desta dimensão, no mundo em que está completamente invertido em relação ao livro que ele escreve. Nós hoje assistimos a um confronto fantástico entre uma sociedade em evolução brutal, a incapacidade também da mentalidade e da inteligência emocional de acompanhar essa evolução do mundo. Hoje, para o homem, quase tudo é possível, só não é possível ultrapassar as leis soberanas da natureza, mas hoje o infinito do conhecimento é uma norma que qualquer cidadão tem que ter como objetivo. E o doutor Gonçalves, o Rodrigo Gonçalves, traz-nos hoje para aqui um tema que é um tema encantador. Mas o problema é como é que defendemos e vendemos este tema nos momentos atuais. Essa que é a grande dificuldade. De maneira que o Rodrigo Gonçalves está hoje aqui a lançar um tema que está completamente ultrapassado pelo mundo louco em que estamos envolvidos, que é um mundo louco total e de desorientação total. Aliás, essa desorientação também se passou quando veio a Revolução Industrial, só que a Revolução Industrial custou quase um século a ser conhecida pelo mundo. Hoje o conhecimento é instantâneo, passa do momento para o outro.